CD 19. Capítulo 19. Benito freou a picape fazendo o veículo derrapar. Lúcio bateu a cabeça no console e despertou da soneca. O motorista desceu e bateu a porta sem dar ouvidos aos gemidos do carona. Olhou para o rio. Tinha apenas 4 metros de extensão, mas a correnteza e a profundidade incerta lhe enchiam de temor. Benito desceu o barranco à margem do rio e aproximou-se da água. A água era escura e não podia ver o fundo. Andou cerca de 10 metros até encontrar um galho longo o suficiente para a inspeção. Olhou para trás, ouvindo o barulho de Lúcio se aproximando. Afundou o galho no leito do rio, confirmando sua suspeita. Acho que é o fim da linha, parceiro. Lúcio franziu a testa, incomodado com um inconveniente. Se tentarmos atravessar, acabou. O carro afunda e perdemos a carga. Merda, gritou o lacaio inconformado. A manhã estava fria. Não havia nuvens nem garoa. Era uma manhã de céu azul e sol brilhante, mas ali, debaixo das árvores, o ar estava congelante. Lúcio abaixou-se à beira do rio e levou a mão à água, gelada. Não dava vontade de banhar-se. Fez uma concha com a palma enrugada e tomou um gole do líquido. Olhou para os dois lados da margem. O rio era estreito e cercado por árvores. Viu 2 macacos a 10 metros de distância. Estavam parados. Não estavam com medo. Estavam curiosos. Abaixou-se e apanhou uma pedra. Arremessou certeiro. Os bichos correram e dependuraram-se nos galhos de uma jabuticabeira. Fizeram barulho e guincharam, procurando árvores mais altas. Lúcio olhou sorrindo para Benito. — Para que você fez isso? Lúcio deu de ombros, andou rio acima, tomando cuidado com as pedras lisas, tomadas por limpo. Viu algumas toras de árvores caídas, soltas no meio do mato. — E se a gente fizer uma ponte? Benito coçou o cocoruto. Ponte? Que ponte? A gente pega uns troncos, tô vendo 3 só aqui, disse o lacaio, continuando a caminhar rio acima. Se andar mais 1 hora, acho que encontraremos o suficiente. Caralho, Lúcio, por que a gente não desvia, não volta para trás? Lúcio parou e virou-se para encarar o motorista. Porque a merda do norte não faz curva. Se a gente volta, a gente desce. Temos de subir, Cantarso disse norte, então a gente baixa as orelhas e vai para o norte. Eu não vou. Cansei dessa pataquada. E tem outra. Não adianta bosta nenhuma a gente passar esse rio. Que é? Que foi agora? O ponteiro está no vermelho faz 1 hora. Tô cansado de ficar procurando gasolina e álcool nesses cantos. Quando a gente sair do mato e achar outra estrada, a gente acha uma cidade velha ou uma fortificação. Eu peço combustível. Isso eles não regulam. Cidade velha. Desde que passamos Brasília, essas cidades sumiram. Foi tudo engolido pela floresta. Nem a estrada a gente acha mais. Mas tem de ter estrada, homem. Onde já se viu, os soldados não iam ficar sem caminho para Palmas. Em Palmas tem aquela fortificação enorme. Como é que chama mesmo? Perguntou Lúcio, passando a mão pelo queixo. Esqueci o nome. Nova Palmas. É, isso mesmo. É só Nova na frente. Eu estava pensando em Trindade. Trindade não é no Tocantins? É, mas é longe de Nova Palmas. Tá vendo, Benito? Você tem de continuar. Olhe um bom aqui. Exclamou, encontrando um tronco de eucalipto. Ergueu uma extremidade com dificuldade. Você tem de me levar em frente. Foi ele que te botou no meu caminho. Ou o contrário, me botou no seu caminho. O que for, falava com a respiração entrecortada por causa do esforço, tentando arrastar o tronco de eucalipto para perto da margem do rio. Benito perdeu o ar zangado. Passou a olhar incrédulo ao ver aquele sujeito mirrado conseguir erguer um tronco pesado daqueles. Não era de uma árvore adulta, mas tinha mais de 10 metros de comprimento e deveria pesar uma barbaridade. Ele tem planos para você, Benito. Tem. Ele me prometeu a vida eterna e quando ele me transformar em vampiro, eu aprendo logo e transformo você também. Aff, que trem pesado! Benito correu e começou a ajudar Lúcio. Era a terceira vez que isso acontecia. Sempre quando pensava em cair fora, o carregador de vampiro lembrava do prêmio prometido. Era o tipo de prêmio que mexia com seu bom senso. Era do tipo que valia a pena pagar para ver. Ficava remoendo por 2 segundos e sua vontade de abandonar o pobre diabo à própria sorte acabava escorrendo feito areia entre os dedos. Vida eterna. Era disso que estavam falando. Era isso que estava em jogo. Seria essa a sua paga. O que seria carregar 20 ou 30 troncos pesados como aquele diante da possibilidade de gozar do prazer da vida eterna? Ficaria em suas terras para sempre. Não seria mais uma criatura de passagem sobre a crosta terrestre, que viessem as árvores caídas e os troncos derrubados. Duro ia ser encontrar combustível naqueles cafundós do Judas. Já se podia ver, revezando na estrada, a corda com a qual aquele diabo arrastara o caixão. Mas esse martírio seria regiamente compensado quando o louco do Lúcio descobrisse finalmente para onde tinham de ir e onde encontrar a tal da bruxa Teresa. O tal do vampiro rei lhes honraria com o cumprimento do prometido. O dia tinha passado rápido. Depois das 11 da manhã, o vento frio abandonara o planalto e o sol constante tinha enchido o ar com um sufocante mormaço. A travessia do rio dera o que fazer. Depuseram exatas 28 toras atravessadas de margem a margem para dar firmeza suficiente para tentar seguir caminho. Com as cordas que vinham na traseira da picape, conseguiram amarrar as extremidades esquerda e direita dos troncos de árvore, deixando os ramos do meio soltos. Eles só precisavam ficar ali para calçar as vigas improvisadas. Já passava do meio-dia quando ganharam coragem para tentar a travessia. Mesmo crendo que passariam, Lúcio tomara a precaução de retirar o caixão de Cantarzo da carroceria do veículo. Benito, bom de braço, tivera bom senso e atravessara rapidamente, e mesmo sem muita confiança, mantivera a picape firme. Derrapou um pouco do outro lado, mas venceu o barranco escorregadio com a tração nas quatro rodas e alcançou o caminho seco e cheio de folhagens. Benito olhava a poeira erguida no retrovisor. O caminho tinha ficado vermelho com a aproximação do poente. Mais 2 horas e a noite chegaria. Estava aflito. Já tinha colocado os 2 galões de reserva no tanque da picape e nada de fortificação ou cidade velha no caminho. Tinham cruzado 2 veículos abandonados, mas totalmente enferrujados, com seus tanques comidos pelo tempo e pelo abandono. Coçou a nuca. "Vamos parar um pouco. Minha bunda já está quadrada", queixou-se Lúcio. O motorista concordou, com um sinal feito com a cabeça, e avançou mais 15 minutos até encontrar uma paisagem agradável para o descanso. Conduziu o veículo para baixo de uma árvore. O sol não castigava tanto, ainda mais com a proximidade do ocaso. Só achava gostoso e reconfortante buscar abrigo debaixo de uma aroeira carregada de flores pequenas e brancas. Benito foi o primeiro a descer e a se espichar. O terreno era alto e viam uma boa faixa de terra até perder-se no horizonte. A condição geográfica trouxe algum ânimo ao homem, que foi até a traseira procurar um instrumento. Lúcio desceu e correu para o mato. Precisava aliviar-se. A bexiga estava estourando. Desceu um barranco ao lado da árvore florida e afastou-se do parceiro. Ninguém precisa ficar olhando enquanto se livrava do que não queria mais no corpo. Ao voltar ao veículo, o lacaio do vampiro sentiu a barriga roncar. Que tal uma refeiçãozinha para nos revigorar? Benito, um tanto apático, apenas aquieceu. Lúcio foi até o compartimento traseiro da picape e baixou o tampão. Ficou olhando por uns segundos para o caixão de seu mestre. Apanhou o último resto de pão seco e um gordo pedaço de caça. Escolheu um canto do terreno propício ao acampamento e começou os preparativos sem a ajuda de Benito. A verdade é que Benito vinha ficando cada vez mais distante. Parecia alguém roído pela dúvida. Não tinha mais ânimo para a jornada e o broto do arrependimento germinava em seu peito. Tinha deixado suas terras para trás em troca de uma utopia, vida eterna. Sentia estar à mercê de um doido varrido que nem sabia para onde estava indo. Aquele Lúcio era Pinel, isso sim. Essa conversa de bruxa Teresa, de cobra comendo tartaruga, era tudo asneira. Ele estava inventando isso. Benito esperava uma oportunidade, um vacilo, para dar uma guinada no volante da picape e voltar para sua terra. Aquela história de vampiro rei não ia dar nunca em nada. Depois de 15 minutos, o fogo estava forte e tanto a caça quanto um bule aqueciam-se em suas chamas. Lúcio adorava um café fresco. Por sorte, o sitiante tinha fornecido um fardo bem grande, cheio de grãos torrados e moídos. Benito, vencido pelo frio, deixou a cabine do veículo e juntou-se ao lacaio à beira do fogo. Viu o Atlas jogado perto da fogueira. Posso? É claro. Adoro esse troço. Veja as bandeiras. Benito começou a folhear o Atlas Geográfico e a se entreter com os mapas. Onde será que estavam a essa altura? Já teriam deixado Minas Gerais? Não encontraram uma placa o dia inteirinho. Podiam estar no Mato Grosso ou no Tocantins. As placas tinham sido corridas pelo tempo e se tornado ilegíveis. Uma lástima para os incautos viajantes. Pior para aqueles como os dois, sem destino. Benito foi passando o dedo pelo mapa do Mato Grosso e subiu para o Pará. Caso tivesse a sorte de encontrar mais combustível e continuasse a jornada rumo ao norte, A boa notícia era que não faltava muito norte. Está certo que o estado do Pará era imenso, parecia perder em tamanho só para o Amazonas. Quanto tempo levaria a travessia em estradas tão precárias como aquela? 20 dias? Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Passou suavemente o dedo sobre a ilha de Marajó. Coisa engraçada, provavelmente, de tanto Lúcio falar, Benito estava achando a ilha de Marajó parecida com a cabeça de uma tartaruga. Lúcio, olha isso aqui. O lacaio do vampiro rei arrepiou-se só de ouvir a energia na exclamação. O quê? A ilha de Marajó parece a cabeça de uma tartaruga. Me dá isso. Lúcio carregou o mapa até perto da fogueira. Olhou os contornos da ilha. Demorou até enxergar, mas Benito tinha razão. A ilha parecia a cabeça de uma tartaruga e todos os veios hidrográficos à sua esquerda davam a impressão de formar o pescoço enrugado do animalzinho. Seus pelos eriçaram-se ainda mais ao dar-se conta de que o estado do Amapá parecia a parte superior do focinho de uma cobra. Uma cobra que estava de boca aberta engolindo uma tartaruga. Marajó era a parte final da refeição, a cabeça do bicho. Finalmente tinha encontrado seu destino, o norte, onde a cobra engolia a tartaruga. O centro dessa imagem não poderia ser outro, era a ilha de Marajó. Era o lugar onde a bruxa morava.